Exercício radiofônico propaganda, locução Antônio. Ação. Venha participar da oficina Danças Femininas, Dança do Ventre, Cigana, Tribal Brasil. Aos domingos, às 10 às 11 horas, a professora Aldeneira Nascimento. Céu Parque Bristo, compareça, não falte.